05, chama pronto, tá 3304. Sim, 3304. 51903325. 251-3325, tá. Tapatango, Ronaldo Tapatango, do outro lado da 197, na sua escuta. Eco Delta, check trem, pouso autorizado, pistão 97, vento 140 graus, meia dúzia nós. Baixado, checado, autorizado, pouso 97, Mike Eco Delta. Esconde. Os 3, bom dia, mantém ponto de espera do 10. Mantém ponto de espera, gol do 923. Então 3663, mantenha a posição, aguardando apenas eixos de decolagem livre. Temos devido à aeronave que decolou da 17 cruzando o campo agora, ok? Eu ativo, então mantenha a posição por 3663, o vento 150 graus, 07 nós, livre decolagem, pistão no zero. Para o táxi, o Oceania 63, 62 no Uno, confirmando. Autonomia de 3 horas e 15, alternando com 15 e o POB de 118, Uno, Uno 8. 62 no Uno, via Índia, 18,6, ponto espera, ajuste em Salvador, 1500. Autorizado via Índia, ponto espera, 18,6 para a torre, Oceania 62 no Uno. 6225, a parte da companhia autorizado, puxa no Uno. Positivo após a tráfego da companhia, autorizado Xaner 6225-21. 3, decolador 1200, controle 1 do 9, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. Salvador, até 3663. Tá 3663, contato radar na decolagem, suba 340, saída da EL. 340 na DAEL, 3663. Poxa, né, 63, 11, tá estabilizado, Capobis. Chame torre 18, decimal 6, oxa, né, 63, 1. 262, obrigado. Gol no 435, chame Centro Recife. 1251, alterno 3325. 3 no 1 é a Torre Salvador. Ah, sua escuta agora, bom dia. Muito bom dia, tem livre pouso na 10, vento 150 graus, meia dúzia nós. Livre pouso na 10, Oceania 63, 11, obrigado. Gol no 923, após o pouso do Airbus da Oceania, ali mantém na 10. Após o pouso do Oceania, ali mantém na 10, pouso 923. Salvador para pushback acionamento, azul 4299 na 8. Siga. É o azul 4299, posição 8, pushback acionamento. Autorizado na 9, reporte táxi. Eu vou entrar táxi 4299. ground with Denver 552, Whiskey Fox, ready for engine. Amber, Kilo Information, stand by, want to clear us the BH. Confirme ao Ibra. November 552, south of ground. 552, go ahead. Confirme ao parking apron. Parking apron 3. Okay, stand by 1-2-8-C clearance, BH. Okay, we're standing by, ready for ATC. Solo, Oceaneer 6225, pronto para o táxi, TOP 49, autonomia de 4 horas e 50 minutos, alterna Goiânia. 39 a bordo? Afirmo. Gente, via Índia, o ajuste 1015-18-612, para trás. Positivo, autorizado, via Índia, no ponto de espera, foi 862, é o Oceaneer 625. Solo Salvador, bom dia, eu tô 3859, ciente na informação, quilo, para a cópia Curitiba. 3859, quilo, confere, guarda coordenação, Curitiba, segunda. Guardando. Torre, bom dia. Salvo, bom dia, Oceaneer 6311, livrou. Antuno 60 graus, 619, livre, decolagem 10. Decolagem com 923. Alinhar o 629, após a decolagem, pode alinhar o 629? Azul 4299. Papel B? 107, autonomia 4:40 e o alternado é Ribeirão Preto. Mantenha o ponto de espera. 8:30, ponto de espera, bom voo. 4 índio, ajuste 1015 e reportarei ponto de espera, obrigado. Salve Salvador, muito bom dia, Tripe 5221. Ciente ao terceiro, ajuste 1015, informação quilo, aguardando cópia. Aguardando cópia. Salvador, Oceaneer 6312, pushback acionamento, ponte 10. Na 10 autorizada, aporte táxi. Chamada táxi 6312. Salvador 3304, puxa acionamento na posição. Assim que aguarde, puxa 3304. Cliente, mantém posição. Após o azul, prossiga portão 7. Após o azul, vai prosseguir portão 7, Oceaneer 6311. 3304, acione na posição, aguardando o push. É autorizado, acione na posição e aguarda o push, confirma? Afirmo. Ciente, 3304. O 3304, estou com o Airbus 320 da Oceaneer, vai passear no 7. Após o mesmo passar a cauda, autorizado o seu push. Ciente, após o Oceaneer na posição 7, autorizado o pushback 3304. November 552, are you ready to copy? Ready to copy. November 552, you are clear to Brasília Correction. BH, Belo Horizonte, flight level 430, via upper risk 58. Airborne runway 10, right turn, dial departure, after leader fly direct, Sagaz position. Salvador departure on frequency 119.35. Scoff code 5534. Okay, clear to Sierra Bravo Hotel. flight plan route, flight level 430, upper Whiskey 58, Dale departure 1935 and departure 5534. It's affirmative, Dael, after Dael, fly direct leader. Lima Echo Delta Alpha as SID, and after leader, you will fly to Sagaz position, Sierra Alpha Golf Alpha Zulu position, and intercept your way up risk 58. Okay, we copy that after Dale's departure, direct to Lima Alpha, Lima Echo Delta Alpha, then to Sagaz, and then upper Whiskey 58, 552 Whiskey Fox. Whiskey Fox, it's correct, report to startup. Okay, thank you, starting up. 3859, cópia. Na escuta, 3859. 3859, autorizado Curitiba, 380, via Perisco 58. Decola pista 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda, voa direto Sagaz. Controle 1935, transponder 5553. Autorizado Curitiba, nível 380, via Perisco 58. Decolada 10, com curva direita, da El Leda Sagaz. 1935, controle 5553, transponder 3859. 25. Azul 4299, observando a rolagem do Fokker 100 da Oceania ali, mantendo no zero. Depois do Fokker da Avianca ali, mantém o Azul 4299. Salvador, bom dia. Webjet 5811, portão 300 kg, autorização de tráfego. 5811, correto, reporte pronto. 5811, pronto. Atenção, 5811 nosso segundo para cópia, escute aquilo. Tá ciente daquilo no portal 3 aguardando para cópia 5811. Solo Salvador, Oceaner 6312 para o táxi POB 121. 2:30 autonomia alternando Natal. Oxané, táxi via Pátio Índia, ajuste 1015, 18, meia, ponto espera. Pátio Índia, 1015, 18, meia, 6312. Trip 5221, cópia. Pronto, cópia. 5221, conquista autorizado, 200, 10 decola, curva direita, gole eval, após direto, 1935, transponder 5555. Autorizado para a vitória conquista, 200. 10, gole eval, direita após, 1935, transporte 3555. Vai. 5811, cópia. Prossiga. 5811, autorizado Guarulhos, nível 360, Upper Whiskey 50. Decola da 1-0, curva direita, saída da El Leda, após Leda, vou direto Bidev. Controle 1935, seu transponder 5564. Autorizado 360 para Guarulhos, aperitivo 50, decola da 1-0 com curva direita, direita, saída da Israel, Leda Bidev. Controle 1935, transponder 5564, 5819. 5811, correto, repasse pronto. Está pronto. Solo Trip 5221, dando 12 para o prospectamento pronto. Na 12 do Pátio 1, autorizado, repartáxi. Solo TAN 3859, para o posicionamento remoto da Pátio 3. 3 autorizado, repartáxi 3859. Livre posto 3859. Ground level 2, Whiskey Box 843, taxi Kilo. Ready to taxi. I'm going to do this ready to taxi. Okay, you are clear, taxi via Kilo Alpha, coming back before Juliet. Kilo Alpha, we'll call you short of Juliet. Instrução solicita o cancelamento da ida para Aracaju no momento, mudança para o sobrevoo de Alagoinhas. Zero. Ali mantém, 6312. Azul 4299, decolou aos 12. Chama o controle de Salvador na frequência. 119.35, bom voo. 1935, azul 4299. Bom dia e bom trabalho. Obrigado, Romeu Papastano. Prossiga então para sobrevoar em Lagoinha. Quem falta o estimado para o pouso em Salvador? Gente, informará o estimado dentro de alguns minutos. Controle de Salvador, é o azul 4299, decolou. Bom dia, 4299, vigilância 360 da EL. 360 da EL, é, algum direto é possível? Autorizado da EL, 4299. Ah, EL, obrigado. Colo 923, chame agora o centro de Recife, a frequência 1251 e alterne 133-25. 1251-3325, Recife. Colo 923. 6312, vento 140 graus, 6129, livre decolagem 10. Livre decolagem 6312. Para o táxi, trip 5221, 53, pessoal, borda autonomia 350, Terra Salvador. Trip ciente, táxi até através do 612. E táxi através do 612. Five, two, via Juliet, Man Apron, India, Tower 118.6 on hot shot. 5 Gol 1888, desça para 050, chegada Mari. 050 na Mari. Controle Salvador, Oceaner 6302. Oceaner 6312, contato na decolagem, subal 350, sai da PUCA. 350 PUCA 6302. 518,6, quanto espera? 2,18,6, obrigado, Bob. Salvador, o Romeu está passando e estima o pouso em Salvador aos 13h15. Tem mais uma hora, no 315, eu vou passar. Salvador, o Romeu está passando. Oxiné 6221, chame Recife 1251, alternativa 13325. Oxiné 6211. Afirmativo, 6211. Ah, 6211, 251, 3325. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. 4, vento 150 graus, 6209, sem livre decolagem da pista 10. Sustrado decolagem 3304. 9. Bom dia, Trip, número 2, irá aguardar no ponto fera. Guarda. Oxiné 6225, chame Recife, 12685, alternativa 125.45. Sente Recife 12685, alterna 2545, 6225. Muito obrigado, bom dia, senhor, bom trabalho a todos. Bom dia. And wait, runway 10. 04 decolou às 1:08, som no controle agora 19.35. 19.35, seu bom dia, senhorita. Bom dia. Stand by 1, flight level 310, EOSID is gonna be Puka. Bom dia, 3304, sub mantenha 380, saída gole. 380, saída gole, tá, 3304. Solo Salvador, meu bom dia. Chané, minha 3 horas, chefe, com essa formação aqui, ó. Guardando autorização para Guarulhos. For takeoff, runway 10, wind 120 degrees 5 knots. Fila número 2, a autoria de chegar aqui seria possível pela autoria de posição. Não compreendi a solicitação. Seria possível checar se é possível ir a pela. Eu perdi 58 por Belo Horizonte, se possível. Questionar o centro. Obrigado. É da El Leda Bidev aí? Sim, saída da El Leda inicialmente. Ok. 980, aeroaéreo de copy. Sim, Mark 90. Eu are clear to receive, flight level 310, via Upper Whisk 58. Airborne runway 10, left turn. Puka Departure, Aracaju Transition. Salvador Departure on Frequency 119.35, Squawk Code 5556. American 980 to QP 310, number Whiskey 58, as filed. We'll send runway 10, left turn, Puka Departure, Aracaju Transition. 119.35 and Squawk is 555.6. 835. 5534 and a squawk and the 1935 to Whiskey Fox. We'll call the Whiskey Fox, American 90. Call November 552, Whiskey Fox through 3000, climbing 430. Coach 6312, chama agora o centro Recife em 12685, alternando 12545. 12685, alterna 12545, 6312, bom dia. Bom dia. November 552, Whiskey Foxtrot, Clyde mantém, 430, da El Departure, Radar Surveillance. Ok, climbing 430, to Whiskey Fox. 1888, descida para 2000 pés, ajuste no 095, reposta estabilizado no LF. Para 2000 no 095, reportará estabilizado. Azul 4299, chame o centro Recife, 1251, alternando 13325. 251-13325, bom dia. Aquilo do controle, em November Alpha, mantenha 1.500 pés na proa de Paris e ingressando no corredor Interlagos. ali, Salvador, Gol 982, informação Kilo. 982, prossiga para 5 mil pés na chegada, Mário, ajuste no 0 no 5. 5 mil pés na Mário, Gol 1982. Oxford. 1935, Trip, bom voo. Obrigado, até daqui a pouco. Oi, Salvador, muito bom dia, Trip 522, ou não? 5221 no contato na decolagem, suba ao nível 200, perfil da saída Gole. 200, perfil da Gole, quando for possível, se eu coordenar a possibilidade de voar para o direito de conquista, meios prontos. Copiado. Obrigado. Solo Webjet 581 no próximo ataque, tem 126 a bordo, autonomia de 4 horas e 4 minutos, antena com 20. Recife, a frequência é 1260 e alterna 128.8. Recife 1260, alterna 128.8, bom final de semana, obrigado, 3304, atena. No direto, conquista. Direto, conquista, 5221, senhor, muito obrigado. Vento 1-1-0 graus 5 nós, sem livre decolagem da pista 1-0. Salvador, bom dia, Webjet 581, na bote espera. Web 581, ali mantém na 1-0, muito bom dia. Alinha e mantém 1-0, 581. November 552, Whiskey Fox Trot, call now Recife, 1251, if unable, 13325. 1251 and 13325, Whiskey Fox. November Alpha, proa da rotatória. Moro na proa da rotatória, o Índia, November Alpha. Três 859, decolou aos 26, assumiu o controle na frequência 199.35.